Começando então o nosso 16º shiur de Mishlei, ok? Vamos lá. Fala Shlomo Amelech, Perek Gimel, Pasuk Chaf Zayin. A gente falou o seguinte. Fala Shlomo Amelech. Agora começa um outro inyan, mesmo que é no meio do Pasuk. Tá aí com suas folhas? Mesmo que é no meio do Pasuk, começa um. Mesmo que é no meio do Perek, começa aqui um novo inyan. Ok? Agora são as Aarot. Sim, está quase no final do terceiro Perek. Agora são as Aarot. Leinyanim Ben Adam Bechavero. Ok? Então fala Shlomo HaMelech o seguinte: Al Timna Tov Mibe'alav. São coisas simples, mas quando a gente reflete, você pode trazer babacama, por favor? São coisas simples, mas quando a gente reflete nisso, tem muita profundidade aqui. Então vamos primeiro passar o pshat, depois a gente passa o que está escrito mais profundo no pshat, e depois, se der, a gente explica um pouco mais do remes. Então fala Shlomo Melech, Al timna tov mi be'alav, não deixe de fazer. Vamos, a tradução literal é o seguinte: não impida, sim, não impedir, impeça, não impeça, não impeça, não impeça, não impeça, ok, o bem do dono dele quando está na sua mão fazê-lo. Não impeça o bem do dono dele quando está na sua mão fazê-lo. O dono do bem. Isso, se ele merece, não impeça. Biriuk, então a pergunta é: por que está escrito. Por que está escrito o dono do bem? Não impeça o dono do bem dele se está na sua mão fazê-lo. Segundo Pasuk. Al tomar le reachá lech vashuv umachar eten veyeshitach. Não fala para o seu amigo, vai e volta, e amanhã eu vou te dar, e você pode dar para ele agora. Tem uma coisa que você pode dar para o seu amigo agora, ok? E você fala o seguinte: não, volta amanhã que eu te dou. Não, volta para sua casa agora, e amanhã você vem e eu te dou. E você pode dar para ele agora, não faz tudo. Isso. Hã? Não só dinheiro, para tudo. Para tudo? Seu amigo quer uma coisa. Não é repetitivo, não? Não, antes é: não deixe de fazer bem para alguém quando você pode fazer. Aqui é: não fale para o seu amigo, vai e volta, e amanhã eu vou te dar se você pode fazer agora. Então, eu estou tirando o bem dele que poderia fazer. Não, eu vou dar. Eu vou dar amanhã. Timna, não deixa. Mas naquele momento, eu digo. Lá em cima. Ele está tirando o bem do dono do bem. Não, Timna é impedir, legamre. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer bem para o outro se você pode fazer. Esse é o primeiro passo. Aqui, a gente fala: não, fale para o seu amigo, vai e volta, amanhã eu vou te dar. E você pode. Você está com a coisa que ele quer agora. Al taharosh al reacharaa. Não are no seu coração. Quer dizer, não prepare o campo sobre o seu amigo para o mal. E ele veu Yoshev Lovetar Itar. E ele está sentado confiante com você. Não apunhe ele pelas costas. Bídio. Não, não está falando. Não apunhe ele lá pelas costas. Suevadai. Lomibaya. Aqui a gente está falando: nem, não pense, não are. O que, que é ará? Do mesmo jeito que quem ara prepara o campo, você também não fica pensando. Não, estou julgando, estou pensando como é. Quando eu vou. Eu estou pensando, Biril, quando eu vou dar a rasteira nele. Quando eu vou dar a rasteira nele. Sim? Não prepare a apunhalada pelas costas se você. Se seu amigo está sentado com você tranquilamente. Sim? Al tariv madam chinam. Não brigue com uma pessoa de graça. Imloge malachara'a. Se ele não te fez mal. Não briga com ele, stam. Se ele não te fez mal. Isso é o passuco. Parece coisa simples. Quatro coisas. Não deixe de fazer bem se você pode fazer. Não fala para o seu amigo voltar amanhã se você pode dar para ele hoje. E não. Não pense mal do seu amigo, como fazer mal, se ele está tranquilo do seu lado. E não brigue com uma pessoa, stam, rinam, ok? Se ele não te fez mal. Então vamos ver agora o que Shlomo HaMelech quer falar. Al Timna Tov Mibala. Então tem aqui a Gemara, Gemara em Baba Kama. É, esse pastor claro está aparecendo aqui para ele. Hã? Al Tariv Madame Khinam. Não brigue com uma pessoa sem motivo, se ele não te deu motivo. Sim. Repetitivo isso aí, não? Que não, em hora, você não fez mal. Então, mas. Que não é que ele não fez. Então, vamos ver. Agora a gente vai começar. Tem alguma coisa aí. A explicar, Demetrius Pitukin. Por que está escrito não deixe de fazer o bem do dono do bem? Deixa eu jogar uma aposta que assim, tem alguma Arashei Tevot aí? Não, mesmo que. Aqui dá porque ele não fala Arashei Tevot do Ramad Vale. É como assim? É Ascalá. É. O que as pessoas erroneamente chamam de iluminismo, que na verdade é a era das trevas. Idade média. Você está falando de pessoa. Ah, era das trevas. Sim. No nome dos goim é o iluminismo, no nome dos Yehudim é a escuridão. Escurismo. Vidiu. Quando a escuridão desceu para o mundo e as pessoas achavam que a universidade era mais importante que a Torá. Sim, agora continuando. Al Timna Tov Mibalav. Não deixe de fazer bem para o dono dele. O que, que é o dono do bem? Então aqui tem o Gro, tem o Pshat. O Rabin Yona tem um que é parecido. O Gro fala, aquela pessoa que ele merece o bem. Se você pode fazer bem para aquela pessoa que ele merece o bem. Você pode fazer bem para uma pessoa. Aquela pessoa ele merece fazer isso com ele. Não deixa de fazer. Você pode fazer. Por que, que você vai deixar de fazer? E o Gro fala que essa é a intenção, Arei, no primeiro perek que está escrito que esse livro é para te ensinar. Hesed um mishpat um meisharim. O bem, você fazer bem com as pessoas, você saber quando usar um mishpat, que o mishpat é para ou você punir os rechaim, ou para você usar com você mesmo e se punir para as coisas erradas que você faz, que é muito difícil, ok? A pessoa conseguir ver os seus próprios erros. E o meisharim, que é você se ensinar os caminhos retos. Então aqui ele está falando sobre o Hesed. Não deixe de fazer bem com uma pessoa que ele merece aquele bem. Se você pode fazer com ele agora. Sim? Assim fala o Gro. E a fé. O Rabin Yona, ele fala que o Baalav é aquela pessoa que ele precisa do Hesed. Você vê uma pessoa que ele precisa de uma bondade. Você pode fazer com ele agora. Não tem alguma coisa que está te impedindo fazer. Não deixe de fazer isso. Não deixa de fazer isso se você pode ajudar ele. Urashi Pires, Urashi explicou aqui nesse passuco uma coisa muito interessante. Ele fala ao contrário. Isso acontece muitas vezes com a gente, infelizmente. Ele fala, não deixe, Al Timna Tov, não impeça o bem do seu amigo, do dono dele. Fala Urashi, quando o seu amigo quer fazer tzedaká, não impede ele de fazer tzedaká. Muitas vezes a gente fala, não, deixa pra lá, vamos lá, deixa, não dá essa tzedaká, vamos lá. Fala, Urashi, Shlomo Melech está te falando, não faz, não causa o seu amigo não dar tzedaká. Biotle, o seu amigo quer dar tzedaká, por que você vai impedir ele de dar tzedaká? Pra que é isso? Hã? Comprar uma pizza. Ir num jogo de futebol. Quê? Pra ele não dar tzedaká e fazer essas coisas. Nahon, Bidiu? Por que, que você vai impedir o seu amigo, dono dele, dono do Hesed, daquela pessoa que ele quer fazer o Hesed, falarás? Por que, que você vai deixar... Não, por que você vai impedir o seu amigo de fazer Hesed? Tem aquela famosa história que veio o Rosh Yeshiva e tinha um grande Ashir, um grande rico, que ele doou, ele resolveu dar 500 mil dólares para uma Yeshiva. E aí, logo depois que saiu o Rosh Yeshiva, entrou outro Rosh Yeshiva. Falou segundo o Rosh Yeshiva que ele precisava de dinheiro para a Yeshiva dele. E aí o rico falou, escuta, eu acabei de doar 500 mil para a Yeshiva, para a primeira Yeshiva, não tenho mais, esse é o meu maser desse mês, esse é o meu homesh desse mês, não posso mais dar. Aí ele falou, escuta, eu sei que a Yeshiva desse Rav não é tão boa, sabe o quê? Anula aquele cheque de 500 mil, me dá um cheque de 250 mil. Com isso eu já fico feliz. E aí o rico pensou, ele começou a convencer, começou a falar, no final o rico se convenceu e anulou o primeiro cheque e deu para ele 250 mil. E não deu nem a metade, a outra metade para a primeira? Não, não. Sim, foi isso que ele decidiu, porque o Rosh Yeshiva falou tanto a Lashonará da primeira Yeshiva, foi isso que aconteceu. Falou, quando ele faleceu, chegou o Rosh Yeshiva segundo, chegou no Shammai. E aí eles falaram, você tem que voltar para o Olam Hazeh. Aí ele perguntou, por que eu tenho que voltar? Eu fui tão tzadik, quantas pessoas eu ajudei, eu fiz tudo a Torá. Ele falou, você está devendo para o mundo da Torá $250,000. Você causou que tem menos $250,000 no mundo da Torá. Não importa para onde foi esses $250,000. Você causou que tem menos $250,000 no mundo da Torá. E agora isso você tem que pagar. Então esse é o ponto. Não deixe que outra... Não impeça outra pessoa de fazer bem se ele quer fazer. Essa é a ideia que está escrito aqui. O Malbim fala que o Remes daqui é que ele quer falar, você pode fazer bem com a sua alma. É só aqui que está na sua mão fazer bem para a sua alma. A partir do momento que chegar Mashiach, todo mundo vai falar, não quero mais viver. Por quê? Porque a pessoa vai entender que não tem mais mitzvot e ele não pode mais ganhar, ok, $1,000,000 a cada segundo que ele veste tzitzit, por exemplo, tefilin, a cada brachá que ele faz, ele ganha $1,000,000. E aí vai chegar Mashiach e acabou, porque vai ficar claro que Hashem é o rei. Não vai ter mais tumá e sitrahra. Então acabou. Então, fala o Malbim Messe Kavaná. Não deixe de fazer bem para o dono do bem. Quem é o dono do bem? A sua alma. Não deixe de fazer bem para a sua alma se você pode fazer. E essa é a mesma ideia que está escrito em Pirkei Avot. Não fale amanhã eu vou estudar, mas isso tem um pouco mais a ver com o próximo passo. E o Gro também liga esses dois psukim. Os dois primeiros psukim, esses dois primeiros psukim estão falando sobre a bondade, o chesed. Tzedek mishpat mesharim. Tzedaká é a primeira coisa, que é o chesed. E esse também é o próximo passo. Então o primeiro passo, não deixe de fazer bem, não deixe, não impeça o seu amigo de fazer bem, não deixe de fazer bem com você mesmo através do estudo da Torá e das mitzvot, já que você pode fazer agora. Al tomar le reachá, não fala para o seu amigo, vai e volta e amanhã eu vou te dar e você pode dar para ele agora. A Gemara fala que isso está falando quando você está devendo alguém. Você, ele veio e fez um trabalho para você. Ele trabalhou para você. E aí você pode pagar ele agora, sim. Só que você tem alguns motivos na sua cabeça e você fala, não, eu vou mandar ele ir voltar, ele ir para a casa dele e depois ele voltar. E o Ramat Vale fala muito bonito, está escrito aqui, Lech Vashov, quer dizer, ele não é o seu vizinho. Ele mora longe e você está obrigando ele a ir para longe e voltar para pegar o dinheiro que você podia dar agora e acabar com tudo isso. Você não fez isso. Então fala Shlomo HaMelech, não faça isso. Para que você vai fazer isso? Por que você vai fazer ele sofrer? E o Ramat Vale fala no Piasod, está escrito na Torá, que uma pessoa que está devendo que fica devendo um pobre e não devolve a. Quer dizer, o pobre está devendo para ele e ele pegou do pobre uma garantia. Está escrito que ele tem que devolver a garantia. Por quê? Porque se o pobre gritar, ele vai falar, Shem, eu só tinha um travesseiro, ele pegou meu travesseiro como garantia, aí eu vou te cobrar. Está escrito no Zohar que como que o pobre grita, na hora que ele dorme, mesmo que ele não grita, a Neshama dele vai para cima, e a Neshama dele lá em cima grita com Hashem. E por isso, falou Ramat Vari, está escrito, o Mahareten, por que que amanhã, por que que não está escrito daqui a 5 minutos? Vai dar que daqui a 5 minutos também é assur. Por que você vai falar, não, vai lá na Macolet, volta e depois eu te dou. Para quê? Vai dar é assur isso. Não, mas o problema é você passar de um dia para o outro. Fora que tem um sur de Uraita, de pagar para o trabalhador no mesmo dia, Beyomot Itens Haro, uma mitzvah de Uraita, você dá para um trabalhador no mesmo dia, e se passou a noite, acabou. E também é por causa disso, fala o Ramat Vale, que se passar a noite, aí vai ser muito mais din sobre essa pessoa. Porque a alma do pobre vai lá em cima, vai gritar com ele. Então fala Shlomo, não deixa para dar amanhã. E é isso que está escrito, não deixa de fazer hoje o que você pode fazer, não deixa de fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Sim? E é isso que está escrito na Mishnah, porque a avó, não fale quando eu vou ter tempo, eu vou estudar. Porque você nunca vai ter tempo, sim? Toda hora você vai ter alguma coisa para fazer. Então fala, agora eu vou estudar. Essa é a mesma ideia que está escrito nesses dois psukim. Isso é de fazer chesed. E fala o Raben Yonah, a frase é Matanat Nediv Mehera. O presente daquela boa pessoa é rápido. Isso é junto com o presente, é rápido. Você não espera outra pessoa pedir. Você não fica mandando aí voltar, você na hora dá. Essa é a ideia que está escrito aqui nesse passuco. Fala, próximo passuco. Al tachrosh al leachar a'a. Ve'u yoshev laveta ritach. Não fique pensando como fazer mal para o seu amigo e ele está tranquilo, ok, do seu lado. Fala o Ezra, isso é Bizayon, ok? Isso é, você está, é, não Bizayon, isso é muito Megunê. Sim, isso é muito Megunê fazer isso. É muito baixo fazer isso com uma pessoa. A pessoa está tranquila do seu lado, você está pensando como é que você vai apunhalar ele pelas costas. Isso é muito baixo. Alta Rosh Al-Rehara, a Gemara faz uma drachá, tanto em Maseret Gitin, tanto em Maseret Yebamot, sobre esse paçuca, uma pessoa que casa com uma mulher, ele está casado, e a mulher acha que está tudo bom, e ela está feliz. E o marido já está pensando, Bidiuk, já está com o guete, já está todo preparado para dar o guete para a mulher, e a mulher está toda feliz com as amigas dela, falando que ela tem um marido que ama ela. Sim, isso é horrível, isso é errado. Isso, o Axé não gosta desse tipo de coisa. Isso é errado, a pessoa tem que ser Tohou Kebaru. O dentro como fora, e o fora como dentro. Não pode ser Echad Bapê e Echad Balev. Agora ele fala... Altachrosh. Não fica arando o seu coração de fazer para o seu amigo mal. Na explicação. Ah, sim, Altachrosh. Não pense mal sobre a pessoa. Não, a Kavaná é não pense como fazer mal para a sua pessoa, para outra pessoa. Essa é a Kavaná. E fala o Ramat Vali que esse é o Derech da Sitra Achra. Como é que o Etzarará trabalha? O Etzarará, sim, ele trabalha. Ninguém sabe que está caindo no Geinom Amok quando ele faz os Averot. Ele acha que está tranquilo. Sim. Aí vai lá, Sitra Achra, o Yetzarará, Leat Leat, vai juntando o dinheiro das Averot da pessoa. Quando ele já tem uns bons maços, ele chega para Hashem e fala, agora eu quero comprar Isurim. Aí vai lá e acaba com a vida da pessoa. Assim é a Sitra Achra. Ela fica quieta, deixa a pessoa ir na festa de Yom Kippur. Deixa a pessoa fazer o que ela quer. E aí, depois de alguns anos, vai lá e dá um super golpe na pessoa. E Surim Mamash Kashim. Então essa é o Derech da Sitra Achra. A pessoa que ela faz isso, ela está se conectando com o Yetzirah, com a Sitra Achra. Sim? E fala o Ramat Vari que a intenção aqui é reforçar. Sim, que nem o Midrash fala, Shlomo HaMelech não falou nenhum Hidush nesse livro. Ele só veio explicar a Torá. Essa é a Kavaná de explicar a mitzvah de não não odeie o seu amigo no seu coração. É proibido odiar o seu amigo no seu coração. E por quê? Vem Shlomo HaMelech e fala, primeira coisa, isso é muito baixo. Você está odiando o seu amigo no seu coração, o seu amigo não, nem sabe o que você está pensando dele, você odeia ele no seu coração, isso é muito baixo. Mas não foi o próprio Shlomo, né, que falou Maim Armaim, Panina Panina, então passou que sim. Nahó? Então se ele falar, ele está adiante, talvez o outro também. Pode ser que o outro vai perceber, mas a demora até ele perceber. Porque o outro fez, não, então não tá escrito Kemaim Apanim Alpanim, Kemaim Apanim Lapanim, Kem Levadam El Adam. Que do mesmo jeito que a água reflete o reflexo da pessoa, assim também o coração da pessoa reflete o outro. Não ache você que você odeia seu amigo te ama. Mas isso é normal. Tem pessoas que eles são atores mamash. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, demora para isso acontecer, não é na hora. E se você está tranquilo com seu amigo, você já está pensando como apunhalar ele. Muitas vezes não dá tempo dele perceber. Então fala Shlomo HaMelech, não faça isso. Não faça isso. Isso é Isur da Torá, de você odiar o seu amigo no seu coração. Fala o Ramat Vari, vai lá e fala para ele. Pode ser considerado que esse que vem antes desse pensamento da negativa do pensamento. O que quer dizer? Antes de eu pensar em fazer mal para a pessoa, eu penso mal da pessoa, porque eu não vou fazer mal para uma pessoa que é boa. Nahon, é isso que o Ramat Vali explica. Para um super-homem tzadik, mas Nahon, é bidio que isso que eu estou falando agora. Mal do outro para depois pensar em fazer o mal. Então, Nahon, não pense mal para você não chegar a pensar em fazer o mal. Nahon, o pshat do passu que é não pense mal. Não pense em fazer mal para o seu amigo. Mas o Ramat Vali fala que aqui Shlomo HaMelech veio explicar a proibição de não odiar o seu amigo no seu coração. E ele fala, o Yesod, a base dessa verá é você guardar rancor no seu coração. Se você guarda rancor no seu coração, você automaticamente vai começar a pensar como apunhalar o seu amigo pelas costas. Então fala o Ramat Vali, não guarda rancor no seu coração. Ela é galet libo. Ok? Você vai revelar o seu coração para o amigo dele. E você vai falar Porque se tem alguma coisa te incomodando, é pra você ir lá e falar. Nahon, Chiyuv Gamur. Por quê? Porque tem muitas pessoas que você vê. Isso acontece muito nos Estados Unidos, tá virando moda já. A pessoa entra no colégio e ele mata todos os amiguinhos dele. Por quê? Porque ele sofre bullying faz anos. Porque ele guardou um rancor. O que aconteceu? Uma vez chamaram ele de gordo, outra vez chamaram ele de feio. E ele nunca fez nada. Ele guardou. E você guarda, e guarda, e guarda, e guarda. E uma hora explode. E a Torá já viu isso faz... Hashem criou a pessoa, a Torá viu isso. Então, ele veio e falou, não guarda rancor, proibido guardar rancor. Você na hora fala para a pessoa. Não precisa ser na hora, mas você tem que falar. Escreve no livrinho e fala para ele, escuta, esse dia você me magoou porque você fez isso. Eu te peço, não faz mais isso. Eu sei que não foi sua intenção, ou mesmo se foi a intenção dele. Você tem que falar, você me magoou. E através disso as pessoas ficam em shalom. Para você não passar essa proibição e não ficar igual a Citrahra. Isso é uma macha Citrahra. O que é a Citrahra? Ela mostra que ela é sua amiga. Ela é que nem a mulher zoná. Bidiuk, ela é que nem a mulher zoná. O que a mulher zoná ela faz? Ela fica, ela finge que ela é sua amiga. Sim. Mas na verdade ela te apunhala pelas costas. Assim é a Citrahra. Por isso que ela é que nem uma mulher, que nem a gente estudou antes. Você vem, ela fica lá na porta. Daqui a pouco a gente vai ver no próximo passuco. Que ela vai e ela te chama, vem na minha casa, você entra na casa dela e nunca mais sai. Sim, assim é a Citrahra. A casa dela é o caminho. Daqui mais pra frente a gente vai ver que Shlomo Amelech fala que ela fica e ela começa a te chamar pela janela da casa dela. Porque ela finge que ela é sua amiga e no final ela te apunhala. Então, pra pessoa não ser igual a Citrahra, fala Shlomo Amelech, nunca guarda rancor no seu coração. Então é isso que está escrito aqui. Não pense mal do seu amigo, pro seu amigo, se ele está tranquilo com você. E sim, fala para ele que está doendo para você. Próximo pasuk. Al tariv imadam chinam. Não brigue com uma pessoa de graça. A não ser que ele te fez mal. Fala o gro. O que é chinam? Está escrito, não brigue com uma pessoa de graça. A não ser que ele te fez mal. Então, parece que está escrito o seguinte, se ele me fez mal, eu posso brigar, e de graça não. Então, por que está escrito Rinam? Aí, Shlomo Amelech te fala, é proibido brigar com a pessoa, e a brigar aqui, a maioria dos mefarshim falam, que é discutir. Não discute de graça, só se ele te fez mal. Então, não precisa escrever a palavra de graça. Me escreve, não discute com ninguém, a não ser que ele te fez mal, porque precisa ser de graça. Então, eu falo Gro, Rinam, a Kavaná é... que não vai ter nenhuma toilet, que não vai ter nenhuma itkadmut, não, itkadmut, não vai ter nenhum proveito, melhora, não vai ter nenhuma melhora na situação, avanço, não vai avançar a situação. Quantas discussões a gente tem que não vão avançar a situação? Fala de uma maneira, pensa nisso, não briga com uma pessoa rinam, se você vê que não vai adiantar. Discussão não vai levar em nada. Bidiuk. E aí, fala o Gro, aí o pshat do Pasuk muda totalmente. É o seguinte, não brigue com uma pessoa se não tem avanço. Imlo, ok? A não ser que ele te causou mal. E mesmo se ele te causou mal, se não vai ter avanço, não faça isso. Quer dizer, precisa de duas condições para você poder brigar com uma pessoa, discutir com uma pessoa. Primeira coisa que vai ajudar. Você vê que vai ajudar. Blissibá é de quem isso aqui? Blissibá, esse pirucho, é um pirucho do pshata pashut das palavras. Mas é um do... tá no próprio Mishle isso? Não. Não. Isso, o negrito é Mishle, isso aqui é o pshata pashut das palavras. Rinam quer dizer blissibá. De quem? De um rav que... De um avrat que eu conheço. Uma parte, mas aí no teu livro está explicando um pouco mais além. Pega essa parte e vai... Nahon, aqui é pashata pashut de nenhuma farecha. A tradução das palavras num hebraico fácil. Sim, porque aí mesmo com o sibá não... Nahon, porque aqui a gente fez uma pergunta. Pra ou não. Aqui eu fiz uma pergunta no pasuk. Por que está escrito rinam? Não devia estar escrito rinam. Mas aqui é só a tradução para a pessoa entender o pasuk. É importante sempre construir a escada do pardes direito. Tem que pshat, drush, remes, sot. Se a pessoa não faz isso, ela não entende nada. Por isso eu falo, não dá para estudar kabbalah se a pessoa não sabe nem halachot. Sim? Al tariv im adam chinam. Então não briga com uma pessoa sem motivo. Se você sem motivo a kavaná que não vai ter avanço. E mesmo se ele te fez mal, Sim? Também não brigue com ele. E mesmo que vai ter avanço, se ele não te fez mal, não briga com ele. Para que você vai brigar com a pessoa se ele não te fez mal? Para que você vai discutir com ele? Sim? Não discuta. Então precisa de duas condições, fala Shlomo HaMelech, para você discutir com a pessoa. Primeira coisa, que ele te fez mal. Segunda coisa, que isso vai avançar, tem um propósito, vai te ajudar essa discussão com essa pessoa. Aí você pode ir e discutir com ela. Te fazer mal é dado pra você, ou sei lá, um amigo seu que é próximo? Não, vídeo que sobre isso para o... Você macho, mano. Não, mesmo se ele fez mal pro seu amigo, você não briga com ele. E daqui a pouco tem outro passo que ele fala, Shlomo HaMelech, não é? Daqui a pouco tem mais tem um tempo, ele fala, uma pessoa que entra na briga dos outros é como uma pessoa que aperta a orelha do cachorro. Do mesmo jeito que uma pessoa que aperta a orelha do cachorro, a única coisa que ele pode ganhar desse ato é uma mordida, assim como uma pessoa que entra na briga dos outros, a única coisa que ele vai levar é coisa ruim. Não vai adiantar nada isso. Sim? Eu tenho um amigo, quando a gente... É, não entrar também, quando entrar na briga, tentar fazer shalom... Pode ser também tentar fazer shalom, se ela é na hora errada. Não adianta. Quando tinha 12 anos, na yeshiva, tinham dois bahurim brigando, e entrou um bahur que era super amigo de um dos lados, sim, e falou calma. Quando ele falou calma, esse amigo, o melhor amigo dele, era o melhor amigo dele, ele estava no meio de lançar a sua mão para dar um... para, como se fala isso em português? Jab. Vidiuco. Para dar um soco, estava no meio do percurso a mão dele, para acertar o nariz do, entre aspas, inimigo dele. E aí veio o melhor amigo dele, entrou no meio, e o melhor amigo dele quebrou o nariz em três lugares diferentes por causa desse soco do melhor amigo dele. Exatamente por isso, porque tem que entrar na hora certa e não na hora errada. Sim? É isso que fala Shlomo HaMelech. Mas por enquanto a gente está falando, não discuta com ninguém se ele não te fez mal. E fala o Gro outro motivo, se ele não, se não vai ter avanço. Sim, para diminuir, para que você vai brigar? E aqui eu escrevi para a gente olhar em Coelet. Coelet, no Perek Zain, no Pasuk Hafalef. Está escrito o seguinte: Coelet Perek Zain, Pasuk Hafalef, fala Shlomo HaMelech para a gente o seguinte. Perek Zayin, Pasuk Hafale, fala Shlomo HaMelech em Kohelet para a gente o seguinte: Alt gam lekol advarim asher yadaberu, as coisas que as pessoas falam, alt iten libecha, não fica prestando atenção em tudo que todo mundo fala. Asher lot ishma et avdecha mekalelecha, para que você não escute o seu escravo, ok, te amaldiçoando. Porque muitas vezes você sabe o seu coração, no seu coração, que gamataki lá no Tacherim, que você também amaldiçoou os outros. Então quer dizer, a Kavaná é para te ajudar a cumprir esse pasuk de Mishlei, de não brigar com as pessoas stam. Sim? A gente vai para a coleta e vê qual que é a etzá, qual que é a, o conselho de Shlomo HaMelech para você não ficar entrando em discussão stam. Não presta atenção em tudo que todo mundo fala. Que qualquer pessoa que fala qualquer coisa vai ficar prestando atenção? Você não vai ter vida assim. Até seu escravo você vai escutar que ele te dá uma clará. Não é todo mundo que gosta de você. Também depende de como que está a situação da pessoa agora. Agora, às vezes ele está nervoso. Então não presta atenção para o que todo mundo fala. Aí você não vai chegar nesse nível de brigar com todo mundo. O Shlomo HaMelech fala mais. Lá ele dá um mussar. Ele fala, porque você sabe muito bem que você também deu clará para muita gente e você não queria que eles escutassem. Então você também não fica prestando atenção em tudo que todo mundo fala. E aí aqui fala o Ramad Vali, ele explica muito, muito forte, ele fala que a intenção é a pessoa não brigar com pessoas que é proibido pela Torá ele odiar eles. Existem pessoas que é multar pela Torá odiar eles, que é, são as pessoas que eles fazem Averot Bedavka. Ele faz Averot Bedavka, multar e mitzvah odiar esse tipo de pessoas, que nem está escrito em Mishlei, está escrito Mimkot as pessoas que te odeiam, eu também vou odiar. Aquelas pessoas que se levantam contra você, eu vou brigar com eles. Assim fala Shlomo HaMelech. E aqui, quando a pessoa ele discute e ele briga com pessoas que não merecem isso, ou seja, o amigo dele que ligou a luz às 11 horas da noite no quarto dele, sim, ou a pessoa que fechou ele no trânsito, é assuro odiar essa pessoa pela Torá. O que ele te fez? Nunu, isso é sinat chinam legamre. Não tem ter. E aí você vai lá e briga com ele. O que que acontece? Você está trazendo o din para uma pessoa que não merece o din. E fala, Uramadvari, quando você faz isso, vem na hora vem o Satan e fala, opa, eu tenho um amigo no Lamazé. Porque ele faz a mesma coisa que eu faço, que é tentar trazer o din para todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não merecem o din. E aí, ele me dá, que nem me dá, traz também para o Olamazé o din, para aquelas pessoas que não merecem o din. Então, é muito rá a pessoa fazer isso. Esse é o Inyan, mais amok, porque que a pessoa ele faz isso. O Ramadvari também fala no segundo passuco, no primeiro passuco que a gente estudou, não deixe de fazer bom bem com quem merece o bem. Ele fala que é assur fazer bem para Rechaim. É proibido fazer bem para os Rechaim. Ele fala que uma pessoa que faz isso, ele destrói a Anhagá de Hashem. Porque o Olam Hazé foi criado com Mishpat. Se Hashem quisesse fazer bem para os Rechaim Gmurim, antes deles receberem o Din, sim. A verdade é que todo mundo tem Helek no Olam Habá, enquanto ele não perdeu. Mas se Hashem quisesse fazer bem para todo mundo, mesmo a pessoa era Shagamur e faz Averot Bedavka, aí Hashem criava todo mundo no Olam Habá. E Hashem não quis isso. O que é considerado, fazer o bem com o Rasha? Ajudar ele. Você faz Hesed para ele. Fazer Hesed. Pashut. Mas se você ajuda ele em qualquer coisa. Mas se isso vem junto com alguma Kavaná de Torá, alguma Kavaná de Tshuva. Então, se a gente está falando de uma Shagamur, uma pessoa que não se importa muito com isso. Está falando de pessoas que não conhecem a Torá. Não, pessoas que não conhecem a Torá, não. A gente está falando aqui de Rechaim a mais. Que nem aqui, infelizmente, tem muitos Rechaim em Israel. Pessoas que conhecem a Torá e Bedavka eles fazem conta. Isso, fala o Ramadvar, é proibido você fazer bem. Porque você destrói a Anhagá de Hashem. Hashem criou o mundo para fazer bem para os bons e mal para os maus. E no Olam Habá, depois que as pessoas recebem a punição, ninguém, não, mas eles vão para o Olam Habá. E a pessoa que ele faz bem para uma pessoa que não tem que merecer o bem, ele merece o mal, ele está virando toda a Anhagá. Sim? Isso que cria é ruim, isso cria mecatreguim para Hashem, não é bom para as pessoas, não é bom. E fala o Gro, que a Kavaná é você saber usar o seu Mishpat. Vediu o que o Gro falou. É Keneged. Isso vem te ensinar o Tzedakah e o Mishpat. Tzedakah é você saber para quem fazer. E o Mishpat é você saber para quem não fazer. Você tem que, às vezes, saber para quem não fazer o bem. E para quem sim fazer o mal, que são os Rechaim, que a pessoa tem que saber. Não é tudo bem, tudo festa. Essa é a ideia desses quatro psukim. Então, é iratzon que a gente consiga cumprir tudo que a gente estudou hoje.